diante do Senhor, o povo se uniu, Corá e sua voz em murmúrio surgiu, porque Moisés se elevou sobre nós. Todos somos santos, escuta nossa voz. Moisés se prostrou em temor e em dor, clamou ao Senhor, buscando seu amor. Quem é o escolhido que a ti se chegará? Amanhã saberemos quem o santo será. Fogo do altar sobre o incenso a subir, e o povo em temor começa a sentir. Afasta-te dos ímpios, não toques no mal, a terra se fenderá diante do teu sinal. Moisés entre o povo, com esperança falar. Se o Senhor não me enviou, nada irá mudar. Mas se a terra abrir e os ímpios tragá-los, saberão que o Senhor faz presente em meio à tristeza. És nosso sustento entre vivos e mortos. Teu amor nos sustém. Com fé e esperança seguiremos.